Atenção, forma-se agora a cadeia nacional de emissoras de rádio da rede Pocilga. Radiola Torresmo. Boa noite para você que tá aí na fila do açougue comprando carne, para você que tá escolhendo mate. Tá começando agora o Radiola Torresmo. Eu sou Rafael Saldanha e hoje a gente vai receber, direto de Sapucaia do Sul, o homem mais bonito da podosfera, o homem mais ruivo do Terra Zero, Pablo Sarmento. Opa, tudo bem? Como é que estão? Tudo jóia. E aí, Pablo, a gente hoje vai ouvir tanto de música do Rio Grande do Sul, música gaúcha, nada mais justo que ter um representante da terra. Ah, vou tentar representar ela com todo o afinco e amor que eu sinto pelo meu país. É o Uruguai do Norte, né? Uruguai do Norte. Argentina do Leste. Assim vai. E a gente começa então já com músicas que você escolheu. A gente começa então com Neto Fagundes, com Canto Alegretense, e depois Gildo de Freitas com Me Chamam de Grosso. Fica aí, a gente volta daqui a pouquinho. Perguntes onde fica o Alegrete, segue o rumo do teu próprio coração. Cruzarás pela estrada algum ginete e ouvirás toque de gaita e de violão. Pra quem chega de Rosário ao fim da tarde, ou quem vem de Uruguaiana de manhã, tem o sol como uma brasa que ainda arde, mergulhado no rio Ibirapuitã. Ouve o canto gauchesque brasileiro, desta terra que eu amei desde guri. Flor de tuna, camoatim de mel campeiro, pedra moura das quebradas do Inhanguí. Ouve o canto gauchesque brasileiro, desta terra que eu amei desde guri. Flor de duna, camoatim de mel campeiro, pedra moura das quebradas do Inhanguí. Que eu mereça ver o sol alegretense entardecer, como os potros vou virar minha cabeça para os pagos no momento de morrer. E nos olhos vou levar o encantamento desta terra que eu amei com devoção. Cada verso que eu componho é um pagamento e uma dívida de amor e gratidão. Ouve o canto gauchesque brasileiro, desta terra que eu amei desde guri. Flor

ser por acaso um perverso sujeito. Querer fazer uso em abusos de agora. Já entra o machismo impondo respeito e arranca o perverso em seguida pra fora. La la la la la la. Vá ver a pureza, vá ver a alegria, vá ver o respeito desta sociedade, vá ver o encanto das belas gurias que possa lhe dar uma felicidade. La, la, la, la. Então a gente acabou de ouvir Neto Fagundes com Canto Alegretense e depois Gildo de Freitas com Me Chamam de Grosso. E aí, Pablo, por que você escolheu essas músicas? Bom, Canto Alegretense é considerado, bem dizer, o segundo hino riograndense, né? A gente, aqui o pessoal meio que aprende a falar, aprende o hino riograndense e depois aprende o Canto Alegretense, né? Que é engraçado, porque eu acho que eu nunca tinha ouvido mesmo a música, o Canto Alegretense, mas eu conhecia boa parte da letra, porque eu tenho amigos, coisa e tal, que já o pessoal menciona isso de vez em quando como algo de conhecimento comum, né? É que, na verdade, ela também se popularizou muito nos últimos anos, assim, ela é uma música conhecida, mas todo ano que tem um evento aqui, que é o Planeta Atlântida, ela é a música que abre o Planeta Atlântida, tocando o Planeta Atlântida, normalmente. E aí, e tem como é que é o nome? Um comediante aqui que faz versões do Canto Alegretense, tipo, pega uma música do Beatles e põe a letra do Canto Alegretense, entendeu? Então, e todas as versões dele é o Canto Alegretense dentro da música de outra pessoa, entendeu? Tipo, é muito louco. Pô, depois você me manda isso aí pra gente colocar no post. É o Guri de Uruguaiana, é o nome do... Ah, pô, já ouvi falar desse cara, já ouvi falar. E aí ele pega e faz várias loucuras, assim, até o DVD dele é muito legal, que tem o Licurgo, que é o gaúcho emo, que ele aparece todo vestido de pilchado com um baita de um franjão no rosto, assim, é muito legal, assim. Eu recomendo olhar, assim. E aí, o Judo é um cara, era um baita de um músico, assim, e ele foi bem importante pra construção da... Essa reconstrução também. Uhum. Ele é desse período dos CTGs? Sim, ele é bem do início também. Ele é bem dá pra sacar que a gravação mesmo é uma gravação um pouco antiga. Que... Sim, o Gildo é um dos musicistas dessa época, assim, que. É que o Rio Grande. E aí. Isso também tem aqui. A gente tem um programa que se chama Galpão Crioulo. Que ele passa uhum. Ele passa de madrugada. Antes ele passava em horário nobre, mas no horário mais nobre, assim. Mas, tipo, pro pessoal conhecer esse pessoal que faz música, tipo o Rodeio, ou o Neto Fagundes, esse pessoal que faz música mais tradicional, serrano. Eu até li o pessoal chamando de nativista, isso, né? Isso, é música nativista. Essa música nativista a gente tem nesse programa. Então tu vai nesse programa e tu vai ouvir várias vozes diferentes do Rio Grande do Sul, assim. Uhum. É bem forte até aqui esse estilo de música, assim. Tem rádio só pra isso. É bem legal. E é isso, a gente já entra no tema desse bloco, da gente pensar o que a gente aqui de fora do Rio Grande sabe um pouco sobre vocês, porque eu, na verdade, eu não sou completamente leigo, porque eu já fui duas vezes, eu fui a Porto Alegre duas vezes, e o meu irmão morou em Porto Alegre por 5 anos, mas a imagem que a gente tem aqui é uma coisa muito... Todo mundo anda de bombacha na rua, é frio o ano inteiro... Todo mundo... Isso é uma coisa que a gente tem essa impressão, e é verdade. Todo mundo na rua com garrafa térmica pra fazer chimarrão. Ah, isso acontece no final de semana normalmente, assim. Tu passa na rua e bebe. Churrasco. Todo mundo só come churrasco. Bastante. Mas o quê? Todo mundo tem um cavalo. Todo mundo de cavalo. Todo mundo anda piochado o dia inteiro, né? A mulherada de vestido de prenda. A gente vai ter que fazer um dicionário aí, um tema pra gente falar. O que é pilchado? Pilchado é quando tu tá usando a roupa tradicional gaúcha. Aí é bombacha, camisa, lenço, chapéu, baiaca. Inclusive, essa roupa ele é considerado traje oficial, né? Você pode... Inclusive, por exemplo, cerimônias que teria que ir de terno, você pode ir pilchado, sim, então? Sim, sim, sim. Tem, tipo, quando tem o dia do gaúcho, normalmente, que a gente chama aqui, que é 20 de setembro, tipo, na minha empresa é liberado tu ir trabalhar pilchado. Olha só! De roupa, de bombacha, de bota, pra entrar, até eles liberam pra entrar de bota também. Então é bem normal. É que isso é um resgate que vem acontecendo da cultura, né? Desde os anos 70, se eu não me engano. Que aí quando foram quando criaram os CTGs, que é o Centro de Tradição Gaúcha. Coisa que eu acho interessante é que, pô, Porto Alegre é uma cidade enorme, coisa e tal, mas a gente tem uma imagem ainda que é rural, porque sempre vem essa coisa do cavalo, igual eu brinquei, coisa e tal, mas ao mesmo tempo é urbano, não é rural igual a gente em Minas, que o pessoal acha que a gente, todo mundo anda, fica na beira da estrada de cócoras mascando matinho. Uhum. É uma coisa meio, é um rural moderno, eu acho. É, Porto Alegre, ela foi pensada pra receber bem os turistas, né, pra ela ser bonita, pelo menos o centro de Porto Alegre é muito bonito por causa disso, né. Bem cuidado por causa disso. Quando eu tava fazendo história, a gente tem uma cadeira de história só de história gaúcha, de como foi a construção de Porto Alegre, como foi a criação dos centros de tradições gaúchas, os CTGs, a importância do Paixão Cortês, essas coisas todas, assim, a gente tem muito dentro das cadeiras de história aqui, pelo menos no Rio Grande do Sul. É uma outra coisa também, que é essa coisa do... Que nem você falou, 20 de setembro é Revolução Farroupilha, não é? Isso, Revolução Farroupilha. Que é uma data que... É feriado igual aqui. Você falou, não, tem a história, tipo, história do Brasil e tem a história gaúcha, uma coisa que anda meio que em paralelo, né? É que a gente... É que esse movimento do Paixão Cortês lá, quando começou lá em 1950, antes eu tinha errado a data, já falei isso há tempo, em 50 e poucos, ele começou a um resgate da cultura, sabe? Regravaram as músicas que a gente ouvia, que o pessoal ouvia, resgatar a forma de dançar. Então, tipo, começou de novo esse movimento de fortalecer aqui dentro, como se a gente fosse a nossa cultura fosse tão forte quanto as dos outros estados do resto do país, assim. Então, acho até mais forte, porque se pensar... Eu não lembro, pelo menos, tipo, em escola, de ter tido história mineira. História mineira, quando a gente fala de história mineira, é Inconfidência, mas isso acaba entrando na história do Brasil, e tchau. Eu nunca soube construção de BH, coisa e tal, eu só fui ver depois por conta própria. Eu sempre, uma brincadeira que eu sempre faço, né? É difícil tu ir num estado e tu perguntar pra alguém assim, tu sabe cantar o hino do teu estado? Aqui todo mundo sabe. Assim. Não faço ideia. Aqui todo mundo sabe. Eu fui num show há um tempo atrás, assim, e aí terminou o show e o cara começou e ele tinha dois integrantes da banda que não eram do Rio Grande do Sul e outros dois eram. E aí eles começaram a tocar o hino, assim, começaram a brincar na guitarra e tocar o hino, e o pessoal tudo começou a cantar, assim, todo mundo que tava dentro do lugar começou a cantar, como Aurora, precursora, papapá. E aí os caras começaram a cantar, e os caras olhavam pra ele, assim, nossa, como todo mundo sabe mesmo, é normal aqui, assim, todo mundo sabe o hino. É isso aí, então já que a gente tá falando um pouquinho de Farroupilha, eu acho que essas que você escolheu pra esse bloco aqui, pelo menos a primeira, tem um pouco disso, né? Que é, a gente vai ouvir então Gritos de Liberdade, do grupo Rodeio, e depois Teixeirinha com Tordilho Negro. Não sai daí, a gente volta daqui a pouquinho. Foi gaiatos por perto sorriu. Ainda disseram comigo eram oito. Me bolhou a perna, montou e caiu. Saltei no lombo e gritei pro povo: este será o último desafio. Tordilho negro berrava na espora. Por 20 horas ninguém mais nos viu. Mais de uma légua o pingo corcoviou, manchou de sangue a espora prateada. Anoiteceu, o povo pelo campo procurava um morto pela invernada. Compraram vela, fizeram caixão. Desistiu da busca desaconsolada. Daqui um pouco ouvir um tropel, olhar o campo noite enluarada. Eu vinha vindo no tordilho negro, ele saboreando a marcha troteada. Olhei a perna na frente do povo, deixei as rédeas arrastar no capim. Lavado em suor, o tordilho negro ficou pastando em roda de mim. Tinha uma prenda no meio do povo, muito gaúcha, e eu falei assim: venha provar a marcha do tordilho, faça um favor e monte de silim. Andou no pingo mais de meia hora, deu-me uma rosa lá do seu jardim. Levei pra casa o meu tordilho negro, mais uma história que chega no fim. Radiola Torresmo de volta. A gente acabou de ouvir então Grupo Rodeio com Gritos de Liberdade e Teixeirinha com Tordilho Negro. E é isso aí. Por que você escolheu essas, Pablo? Bom, Gritos de Liberdade é uma música que eu acho bem bonita, assim. Achei também, ela tem um arranjo épico, né? Ela tem toda essa paixão, sabe? Aqui, e o Tordilho Negro, o Teixeirinha é um clássico aqui. A gente escuta bastante também. Quando a gente estava discutindo a pauta, a gente até estava falando de alguns e acabou, como sempre, nunca dá para colocar todo mundo, a gente deixou o Lupicínio de fora, né? É. Mas o Teixeirinha é um também que é, pensar de música gaúcha, tem sempre que falar do Teixeirinha. É, né? O Teixeirinha foi um que levou a música gaúcha para fora do Rio Grande do Sul, né? É esse que é o grande quê do Teixeirinha, né? Fez filme, tem... Tordilho Negro até é um filme, né? Dele, né? Que ele fez depois. Então ele é um cara que foi muito importante pra nós, assim. O Teixeirinha, eu acho que, não sei se todo mundo tem essa referência, mas eu já conhecia desde a infância por conta de Coração de Luto, que é o pessoal chama de Churrasquinho de Mãe, né? E é uma música dele que eu lembro muito de tocar na minha infância, já era antiga, mas minha mãe cantava, era essa referência que eu tinha. É um cara bem importante, sim, a gente escuta bastante aqui. E essa questão da música gaúcha, a gente chama tudo de aqui em cima de música gaúcha, mas tem diferença, né? Tem o que? O vaneirão, a milonga, tem o chamamê também, né? São todos estilos de música e também até estilos de dança, assim, diferentes, né? Uhum. Tem cada um é uma forma que o pessoal vai entrar pra dançar de uma forma diferente. Vaneirão é mais corridinho, milonga é uma coisa mais chorada, então tem um outro estilo. O chamamê é mais dançante, então cada uma tem um estilo, assim. Até se vocês quiserem depois escutar, eu não sei se vai... Se a gente vai... De novo, não botou na pauta, mas eu falei antes do... Eu falei pra ti do Vaneirão Sambado, do Gaúcho da Fronteira. Sim, fica como sugestão. Até essa coisa, a gente sacaneia vocês de Uruguai do Norte, de Argentina do Leste, mas não tem como. Porque, por exemplo, chamamê é... Argentina também tem. Uhum. A milonga também tem lá. É, tipo... sim. É que por ser muito perto, acaba um conversando com o outro, né? Por muito tempo... Rio Grande do Sul também tinha uma parte dentro da Argentina ou dentro do Uruguai, do Paraguai ali. A gente acabava entrando pra dentro. Eu já ouvi um discurso uma vez, não sei se pega tão bem porque acaba negando um pouco a coisa do Farroupilha, mas que era o pessoal falando assim, não, porque os outros estados, eles são Brasil porque quer, por falta de opção, mas o Rio Grande não, ele virou Brasil porque escolheu ser Brasil. Acaba que é um revisionismo um pouco, né, porque... O Acre, mas... por isso o Acre também é, né? Não, sim, eles falavam justamente, era falavam que o Rio Grande e o Acre, que eram os estados que tinham escolhido ser no Brasil. Eu não acho, eu acho que acabou que não conseguiram se separar e resolver o problema político por debaixo dos panos. A gente sabe como é que foi a coisa, como é que foi a história, né? Uhum. Mas ainda existe muito esse sentimento de separatismo, assim. Tanto que todo mundo faz piada com a gente. Ah, a gente vai lá para outro país, ou coisa assim. Eu já levo na brincadeira. Mas tem gente que leva isso a sério ainda aí? Aqui tem certas correntes intelectuais que acham que a gente devia se separar, assim. Mas esse movimento separatista, ele tem força? Não, como é que é? Hoje uma não coisa tem mais de... força, não. Hoje não tem força nenhuma. O movimento separatista não tem força nenhuma hoje no Brasil. Uhum. Pelo menos aqui não tem força nenhuma. A gente é bairrista, isso eu não tenho como dizer. A gente, pra nós, a nossa casa é a melhor de todas e não tem quem ganhe da gente. Não, mas acaba que todo estado tem um pouco de bairrismo também. Talvez é que nem ontem não. Agora quando? Antes dessa gravação, eu tava no Twitter e aí eu disse assim, churrasco na grelha, coisa estranha, eu não consigo ver churrasco na grelha, porque eu tô acostumado a fazer churrasco no espeto, só que é só no Rio Grande do Sul, pelo que eu entendo, que faz churrasco com espeto, entendeu? Cara, isso foi um choque que todo mundo, desde que eu me entendo por gente, falava do churrasco gaúcho, e quando eu fui, eu achei estranhíssimo, porque até o ponto da carne é diferente, o jeito todo. Eu até fico curioso pra saber a coisa do churrasco no buraco, né? Que é uma coisa, acho que bem tradicional da também. Da brasa, né? No braseiro. Aquele ali é difícil de assar, tá? Entendeu? Mas até os cortes, que, por exemplo, a gente tava comentando, acho que foi ontem mesmo, a coisa da picanha. É, aqui a gente não come muita picanha, que é uma coisa mais... Picanha é uma carne bem, eu vou dizer, bem cara. Então aqui o pessoal é mais pela costela, o vazio. Então, e costela é uma coisa que é dificílimo você achar aqui. Alguém, tipo, quando a pessoa fala, vamos fazer um churrasco lá em casa, não vai ter costela, isso é coisa de churrascaria. É, porque costela é mais fácil de tu fazer no espeto, né? Que ela consegue encaixar melhor no espeto, ela fica mais firme no espeto. Já a picanha não, a picanha como ela é mais carne. Ah, mas eu faço a picanha no espeto. Não, depois tem a forma de fazer, mas é como ela é mais carne mesmo, pra te fazer ela no espeto, tu tem que ter uma manha diferente de espetar, tem toda uma coisa diferente aqui. E aqui, normalmente, costela é 90% dos churrascos aqui em casas, quando nas casas, assim, é costela. Não, eu acho também, igual quando eu fui aí, a coisa, agora até acho que já popularizou para outros lugares também, mas era a coisa da cerveja polar também. Ah, sim, sim. Que só tinha aí, é a melhor cerveja que tem. Tem essa brincadeira da polar aí, a polar faz essa brincadeira. E só vende aqui, eu acho que ainda, não, já vende, eu acho que em São Paulo já vende. É, mas acaba que São Paulo tem de tudo, né, coisa, mas aqui no Rio nunca achei polar, não. Não, aqui é bem normal, tipo... E até uma cerveja bem cara, ela é uma cerveja que bate com essas... Cara, não, ela é uma cerveja que é mesmo preço patamar daquelas que são mais... Tipo uma Brahma Premium, Tipo uma Skol da vida, essas coisas assim. Uhum. E eu lembro também que tinha a cerveja Coruja, que só tinha aí, e essa era uma artesanal que... Era até numa garrafa de... Era, não é ainda, uma garrafa, tipo uma garrafa de remédio... E agora ela encontra aqui, mas ainda não... Aqui ela é, tipo, super gourmet. Aí já era uma coisa que eu fui tomar isso em... Eu fui em 2008, que quando eu fui visitar meu irmão. Então, tipo, era uma coisa já bem disseminada, demorou anos pra chegar aqui. É, aqui o pessoal tem essas particularidades. É isso aí, então, ouvindo mais música, a gente vai ouvir, então, ainda terminando, saindo um pouco dessa coisa da tradição, chegando um pouco mais moderno, a gente vai ouvir Cleiton e Cledir com Deu Pra Ti, e depois Engenheiros do Hawaii com Herdeiro da Pampa Pobre. A gente volta daqui a pouquinho. Tchau. que pampa é essa que eu recebo agora? Com a missão de cultivar raízes. Se dessa pampa que me fala a história não me deixaram nem sequer matizes, passam as mãos da minha geração, heranças feitas de fortunas rotas, campos desertos que não geram pão, onde a ganância anda de rédeas soltas. Se for preciso, eu volto a ser caudilho por essa pampa que ficou pra trás, porque eu não quero deixar pro meu filho a pampa pobre que herdei de meu pai. Que pampa é essa que eu recebo agora, com a missão de cultivar raízes? Se dessa pampa que me fala a história não me deixaram nem sequer matizes, passam as mãos da minha geração, heranças feitas de fortunas rotas, campos desertos que não geram pão, onde a ganância anda de rédeas soltas. Se for preciso, eu volto a ser caudilho por essa pampa que ficou pra trás, porque eu não quero deixar pro meu filho a pampa pobre que herdei de meu pai. Eu não quero deixar pro meu filho a pampa pobre que herdei de meu pai. Herdei um campo onde o patrão é rei, e o que hoje herdo da minha greixirua é um desafio que a minha idade afronta, pois me deixaram com a guaiaca nua para pagar uma porção de contas. Se for preciso, eu volto a ser caudilho por essa pampa que ficou pra trás, porque eu não quero deixar pro meu filho a pampa pobre que herdei de meu pai. Eu não quero deixar pro meu filho a pampa pobre que herdei de meu pai. Se for preciso, eu volto a ser caudilho por essa pampa que ficou pra trás, porque eu não quero deixar pro meu filho a pampa pobre que herdei de meu pai. Não, eu não quero deixar pro meu filho a pampa pobre que herdei de meu pai. Não, eu não quero deixar pro meu filho a pampa pobre que herdei de meu pai. A pampa pobre que herdei de meu pai. Voltando à Radiola Torresmo, a gente acabou de ouvir aí Cleito e Cledir com Deu Pra Ti e Herdeiro da Pampa Pobre com Engenheiros do... Aí é uma coisa, vocês falam Engenheiros do Hawaii ou Engenheiros do Havaí? Do Havaí. Eu já ouvi das duas formas, não sei qual pra é. Pra mim, Engenheiros do Havaí, desde que eu me conheço por gente, cara. Não, deve estar certo. Mas essa música que a gente tocou deles, na verdade não é deles, né? É um... A versão mais famosa dela é do Gaúcho da Fronteira, né? Sim, sim. E também tem muito essa coisa do discurso gaúcho. E essa do Cleito e Cledir também é um que... ela fala de saudade e me remete muito a essa coisa de Porto Alegre também. Até a letra fala... Deu pra ti baixo astral, vou pra Porto Alegre e tchau. Eu tava lendo que essa música foi quando o Cledir, ele tocava no Almôndegas, né, que era uma banda dos final dos anos 70, início dos anos 80 ali, e eles estavam fazendo uma turnê que, tipo, acho que já tinha mudado pra morar aqui no Rio, e teve uma hora que se encheu e deu pra ti, vou pra Porto Alegre, tipo, voltando. Mas acaba que eles o Cleiton e o Clidinho moraram pouco tempo, né, em Porto Alegre, assim, né, uhum. No auge deles, eles moraram mais no Sudeste mesmo, né? Ah, é que a música deles até eu acho que ela tem mais força no Sudeste do que até aqui, se bobear, acho que eles são bem conhecidos aqui, são bem fortes aqui, mas eu acho que é uma coisa que a gente acabou exportando meio que foi, assim, sabe? Uhum. Porque eu demorei pra conhecer Cleiton e Cleidiro. Eu fui conhecer Cleiton e Cleidiro por causa do meu tio, que é paulista. Ui, então é meio louco, assim. E o Engenheiros, ele já é uma outra onda também, que é, acho que é a banda gaúcha mais conhecida, é o Engenheiros, né? Pelo menos a primeira que vem à cabeça da gente. É. E você escapou, porque eu ia colocar o Anoiteceu em Porto Alegre, só que o problema é que ela tem 8 minutos e ela tem a narração do final do jogo do Grêmio, quando o Grêmio foi campeão mundial. Você escapou dessa. Isso é uma piada interna do Humberto Gessinger, porque o Humberto Gessinger fez essa coisa aí do gol do Mundial, né? E o Tavares, o Estevão Tavares, que é o que toca com ele hoje atualmente, que é o guitarrista do projeto solo dele, ele tem uma música que tem a narração do gol do Mundial do Inter. Sim, você que é colorado roxo aí. E aí, toda vez que eu ouço a música do cara, eu me arrepio todo, porque tem o gol do Gabiru lá. Agora o Gessinger vai fazer uma do Mazembe. Ah, daqui uns dias... isso é uma coisa... Aqui nós, assim, a gente tem isso ainda também, né, dessa rixa interna aí da dupla Grenal. Não, a rivalidade é tão forte que o Rio Grande do Sul foi o primeiro lugar que teve a Coca-Cola de outra cor, né? O uniforme do Grêmio, acho que nos anos 80, era patrocinado e a logo da Coca-Cola era preto. Isso. Pra não... naquele tempo era bem, bem pesada a coisa. Hoje é mais de boa, assim, mas... Pô, não, mas quando eu fui, isso tem que... Ah, como eu falei, foi 2008. Eu fui num bar que era do Bar do Marinho. Ficava perto da casa do meu irmão. E ele é colorado... Ele é colorado, não, ele é gremista, roxo. E no bar não entrava de camisa vermelha. Ah, tem lugares que é assim, né? O Grêmio, ele tem uma hamburgueria no centro de Porto Alegre, da marca do Grêmio. Então, tipo, aí tu vai comer um sanduíche lá, o sanduíche é azul, entendeu? As coisas assim. Eu fui no Beira-Rio antigo, que eu fui assistir um Fluminense e Inter. Eu sou vascaíno, mas fui na torcida do Fluminense, que meu irmão é tricolor e tava lá. É uma sensação estranha, né? Que é, o estádio do Beira-Rio era muito opressivo com a torcida visitante. Ah, é... Sei lá, hoje a gente tem clássico com torcida mista, né? Com uma ala de torcida mista, então a gente tá tentando mudar essa coisa de oprimir. Mas se bobear, o pequeno Pablo tava lá me xingando, né? Não, eu... Bah, faz tempo que eu não fui no Beira-Rio. A última vez que eu fui no Beira-Rio foi É o antigo Beira-Rio ainda? Era no antigo, não fui no novo ainda. Eu fui no Inter e Flamengo 4-0 pro Inter, a última vez que eu fui. Faz tempo. Não, em cima do Flamengo eu não fico triste, não. E aí, falando dessa coisa do Pampa, o que, que você, tipo, se você saísse, a gente sempre conversa disso, e se você saísse de Porto Alegre, o que, que ia te fazer falta? O que, que você ia sentir saudade daí? O que, que são as coisas que você mais gosta de Rio Grande do Sul? É esse que é o problema, assim, eu saí muito poucas vezes de daqui, assim, então talvez eu sinta falta de tudo, assim, né? É um país autossuficiente, né? Eu saí muito poucas vezes daqui, assim, eu saí daqui pra ir pra São Paulo uma vez e fui pra até Santa Catarina, que é nosso cinturão, né, que é o que divide o Brasil do resto, né, do Rio Grande do Sul, né, cara? E aí... normalmente o que eu sinto falta mesmo, eu acho que mais assim, que é a temperatura, que eu já tô acostumado. E Porto Alegre pra mim é uma cidade linda, assim, acho. Não, falando de temperatura, conta aí. Quanto que tá agora que a gente tá gravando? Deixa eu olhar aqui no meu celular. Tá 7 graus agora, sensação térmica de 6 na rua, por causa do ventinho minuano. Nossos colegas da Pocilgo, que são baianos, a maioria já congelou só de ouvir a informação, porque a Pocilgo, como eles mesmos declaram, é parte do território da Bahia. Então você imagina o que é um 6 graus de sensação térmica na Bahia. Eu vou botar a piada do gaúcho, do Brasil e o gaúcho e as temperaturas. Eu vou mandar pra ti. Vai botar no post. Sim, vou mandar ela. Essa é boa. Essa a primeira vez que eu ouvi, eu me mijava de rir, cara. E a gente ouve então agora, a gente vai pro rock gaúcho, no próximo bloco a gente comenta um pouco mais. A gente vai ouvir Boys do Subterrâneo com Replicantes e depois Amigo Punk com Graforeste e Larmônica. Não sai daí. E tu chegavas em casa com asa A tua mãe dá bom dia e se prepara pra marcar o gado como ferro em brasa. E não importa se não tem lata de cola, eu quero agora é ser tiar nos meus pelegos. Com meu cavalo galopando campo afora, o meu destino é o Woodstock, mas eu chego aonde eu ouço a voz da acordeona. Já escuto o gaiteiro puxando fole, vai animando a galdeirada no bolicho, enquanto eu sigo detonando hardcore. Amigo punk, escuta este meu desabafo, que a esta altura da manhã já não importa o nosso bafo. Pega a chinoca, monta no cavalo e desbrava essa coxilha. Atravessa Oswaldo Aranha e entra no Parque Farroupilha. Amanhecia e tu chegavas em casa com asa. A tua mãe dá bom dia e se prepara pra marcar o gado como ferro em brasa. E não importa se não tem lata de cola, eu quero agora essenciar nos meus pelegos. Com meu cavalo galopando campo afora, o meu destino é o Woodstock, mas eu chego aonde eu ouço a voz da acordeona. Radiola Torresmo de volta, a gente ouviu então Replicantes com Boy do Subterrâneo e Graforreia Xilarmônica com Amigo Punk. O Replicantes, que muitos não sabem, mas é a minha banda brasileira favorita de todas, de todos os tempos. Essa música é a abertura do primeiro disco deles, que é o Futuro é Vortex, de 86, se eu não me engano. Pô, você vê. E o Replicantes eu dei sorte, eu consegui ver eles ao vivo aqui no Rio. Fora que é a banda do que era do Vander Wilder, né? O Vander começou como vocalista. E o show do Vander eu fui vários. Eu fui, devo ter ido nos 3, 4 shows, pelo menos. E, te agrada? Gosto, gosto. Replicantes eu gosto. O Replicantes eu comecei a ouvir, eu acho que em 2001, 2002. Comecei a escutar Replicantes. Que era referência punk aqui no estado, junto com Tequila Baby, né? As bandas punks. Mas o Tequila Baby mais recente, né? Bem mais recente. Não, o Tequila Baby era bem mais recente. Replicantes é o, tipo, a gente considera que um dos dinossauros do rock gaúcho, sabe? É interessante também do Replicantes que o baterista, o primeiro baterista, era o Carlos Gerbasi, que é um diretor de cinema, então talvez a pessoa não conheça a banda Replicantes, mas conheça os filmes dele, que é o... tem o Tolerância, tem o Sal de Prata. Então é trabalho bem, bem legal também, eu gosto bastante dos filmes. E depois a gente ouviu o Graforreia, que é... o Graforreia eu acho que tem uma onda meio igual o pessoal fala do Velvet Underground, que é uma banda que pouca gente ouviu, mas todo mundo que ouviu acaba fazendo a diferença, e o Graforreia tem um pouco isso, porque é uma banda que influencia não só a música gaúcha, mas música de um monte de lugar. Sempre você vai ver o Graforreia sendo mencionado. Tem uma que é mais seminal até, que ficou de fora do programa, que é o Cascaveletes também, né? Uhum. Na verdade, o Graforreia é um dos filhos do Cascaveletes, né? Sim, sim. Porque o Frank George tocava no Cascaveletes, aí ele saiu e montou o Graforreia depois, né? Eu tava lendo a entrevista, aliás, fica como recomendação aí o livro, que é aquele gauleses irredutíveis, que fala sobre o rock gaúcho, e aí eles falando que quem fala isso, eu acho, se eu não me engano, é o próprio Flávio Basso, que é o Júpiter Maçã, né, que fala que ele tinha uma referência mais Rolling Stones, Beatles. O Ney Vansória, que também tem uma carreira solo, tinha uma referência mais country, folk, e o Frank Jorge era uma coisa mais música de rádio, que é Jovem Guarda, brega, etc. Uhum. Cada um é um estilo diferente, cada um fez coisas diferentes, assim. Até essa música, o Amigo Punk, eu ouvi, ela é uma das primeiras referências de rock que eu tenho na minha vida, assim. Meu tio me apresentou quando eu era bem pequeno. Eu até cantava todas as músicas desse CD, desse álbum aí, do Coisa de Louco 2, que tinha um Amigo Punk. Então, TNT, pra mim, e Grafarrecho e Larmônica são as primeiras coisas que eu comecei a ouvir, assim. Meu tio botava o disco pra rodar e eu ia jogar Super Nintendo com ele. Então, é uma coisa que ligava a outra pra mim. E o Grafarré é uma banda que durou até pouco, né? Porque são dois discos só, são dois CDs. E depois, cada um foi pro seu lado. O Marcelo Birk tem carreira solo, o Frank Jorge tem uma carreira solo com alguns discos interessantes. Então foi uma coisa daquela captura, aquele momento mesmo, né? Uhum. O Frank Jorge, ele é bem... Ele dá aulas aqui no, na universidade. Ele dá de produção de CDs, de produção de música, sabe? Tem aqui tem uma cadeira que ele que dá, explicando, dando ideia, assim. E ele foi secretário da cultura de São Leopoldo também. Olha só, São Leopoldo eu conheci também. É considerado grande Porto Alegre? É considerado. Até Novo Hamburgo é grande Porto Alegre. Uhum. Eu lembro que era cidade bem rápido. Você tá quase no limite. Na verdade, grande Porto Alegre é tipo grande mesmo, assim, sabe? Tem, acho que deve ser 12 ou 13 cidades juntos de grande Porto Alegre. Uhum. Então, mas normalmente a gente considera mais grande Porto Alegre onde dá pra ir o metrô. O metrô passando, a gente considera, assim, porque é perto, assim. Da minha casa até o centro de Porto Alegre dá 25 minutos. Pô, muito perto, muito tranquilo. E acabou, então, a gente deixou um monte de coisa de fora. Esse programa não tem como a gente colocar tudo que a gente queria ouvir, mas lembrar alguns aí. A gente deixou de fora o Nenhum de Nós, que é bem famoso aqui também, o Hermes Aquino, que fez sucesso nos anos 70, o The Fala, o Lupicínio, que a gente já falou, o Bicho da Seda, que pra quem curte progressivo é bem interessante, o Plato de Vorak, mais o que? TNT, Cascaveletes, Middlebaldi, Video Hits, que é muito boa. Pô, Video Hits, na verdade tinha ainda um outro projeto do Diego Medina, que é com o nome Dois Eu. Como é que é? É um nome todo complicado. Agora eu não vou lembrar, é um nome complicado, depois eu coloco no post. Não tocamos também Gaúcho da Fronteira. A gente acabou não falando que o Cleito e Cledir tem um outro irmão deles, que é o Vitor Ramil também, que é muito bom, faz música também. O Tarana Tiriça e o Urubu Rei, que eram as bandas do Miranda, que ficou famoso como jurado do Ídolos, né? Uhum. Rosa Tatuada também, que é bastante, é bem, meio pop, meio punk, assim, que tocava aqui. É muita, muita música, não dava pra gente colocar tudo. Vai ter que ter uma parte 2, a gente depois tem que programar. Ou então uma parte só de um programa só de rock gaúcho mais pra frente. Não só de música gaúcha, mas pegando só o rock, talvez. Ah, e tem bastante coisa. A gente vai perder bastante tempo aí. Não, nem falamos do Fresno também, tem Fresno de. Disso, Fresno do Sul de Porto também. Alegre. Uhum. E a gente, nesse bloco, vai ouvir então as nossas duas últimas músicas. A primeira eu escolhi Júpiter Maçã com Beetle George. Júpiter Maçã, que nos deixou no final do ano passado, e é um dos artistas que tem todos os discos dele são bons, cara. Uma carreira muito, muito brilhante. Ele é um cara especial, né, cara? Ele foi morar fora, voltou e fazia cada coisa, assim, maluca, né? Não, e é legal que ele tinha uma coisa meio de que nem o pessoal fala do David Bowie, que é o camaleão do rock, coisa e tal, do Beck. Ele no Brasil talvez tenha sido um dos maiores camaleões, porque você pega o primeiro disco dele, é um disco de jovem guarda psicodélica, o segundo disco dele é um disco de bossa nova jazz. Tipo, cada um vai tendo uma onda diferente, o último já é uma coisa mais tropicalista. Eu acho sensacional. E deixei de ver show dele no Rio por bobeira, assim. O próximo eu vou. Volta ano que vem, né? Pois é, essa coisa do volta ano que vem. E o. Depois a gente vai ouvir Topas. É Topas. Com o maior idiota do mundo. Essa banda, você que me apresentou hoje, eu não conhecia essa banda. Essa banda, ela nasceu meio que na naquele vácuo que aconteceu quando o Fresno nasceu, assim, que apareceu um monte de banda de garagem, do yourself, sabe? Aquela coisa que começou assim, o hardcore, e eles entraram nessa vibe assim, e pegaram junto. E aí tem várias bandas além do Topas que nasceram naquela época, assim, só que o Topas acabou se sobressaindo pelo estilo da banda ser uma coisa diferente das outras, assim. Eu acho ela é uma banda que emanava uma ideia diferente. Até se vocês abrirem no Spotify vão ver que ela tem poucos discos. E essa banda também, ela tava agora nesse ano, ela tá num momento de transição muito delicado, porque um dos vocalistas dela acabou ficando tetraplégico. Caraca. Isso, ele tava de moto e um cara bêbado bateu nele enquanto ele tava na moto, e ele acabou ficando muito mal, assim, e a banda ficou parada quase, a banda ficou parada dois ou três anos, ela ficou parada, esperando ver como é que ia ser o andamento dele, como é que ele ia voltar. Acabou que a banda, no final do ano passado, ela fez um grande show pra se despedir dele, bem dizer assim, um grande show pra levantar fundos pra poder ajudar ele no tratamento, que é ao vivo em Marrocos, se não me engano, uma coisa assim. Então tem vários caras da música gaúcha. Olha que massa, pelo menos. Que aparecem, que são conhecidos. E aí, agora não vou lembrar o nome do integrante que entrou no lugar desse vocalista, mas ele é um dos integrantes da Super Combo, que também tocou no começo da banda, saiu e agora ele voltou pra fechar esse quarteto aí. Mas é uma banda muito legal, assim. Mas então eles estão na ativa ainda. É, hoje eles voltaram. Sim, eles ficaram parados esperando saber como é que ia ficar a vida desse integrante, assim, que acabou ficando tetraplégico. Putz, mas barra, hein? Mas é uma banda bem legal. Se vocês verem os clipes, assim, vocês veem que tem uma vibe muito amizade forte, assim, né? Entre eles, assim, sabe? É legal, assim. Inclusive, o clipe dessa música, O Maior Idiota do Mundo, é bem legal também. É isso aí, então. O Radiola vai ficando por aqui. Muito obrigado, Pablo. E faz o seu jabá aí, que onde que a gente pode te ouvir mais? Bom, eu apareço quase que semanalmente no Comic Pod, lá no Terra Zero, www.terrazero.com.br, e eu falo basicamente só de quadrinhos, de histórias em quadrinhos, e Marvel, DC, e essas maluquices multiversais. Então, cola lá e escuta a gente. É isso aí. Quando você tiver com vontade de falar de música, só aparecer aqui no Radiola Torresmo. Então, é só convidar que eu apareço. Eu gosto de falar de música. Eu passo o dia inteiro falando de música no Twitter. É isso aí. Então, a gente ouve Beetle George com Júpiter Maçã e O Maior Idiota do Mundo com Topas. E volta no próximo, na próxima semana. Não, da próxima, daqui a 15 dias a gente volta com o Radiola Torresmo. Tchau. Tchau.

que ele não vai alcançar. Ele tampa seus ouvidos e não para de arriscar. Isso é tudo, pessoal.